sucesso. Isso é Rafa Mala diretamente de São José do Brejo Cruz da minha Paraíba. Piseiro e cana. Fala mais uma. A batida é diferente. Você diz pra todo mundo que tinha terminado, inventando desculpa pra justificar sua traição. É mentira, e que você não tava mais comigo. Se você não é fiel, se forte seu não é amar, por que me enganar? Pra que me despertou amor? Oh Rude, por causa de você eu tô só um good good. Oh Rude, você me traiu numa mesa de snus. Oh Rude, por causa de você eu tô só um good good. Oh Rude, e você me traiu numa mesa de snus. Ei, Rude Ferroada, mais uma nossa e sabe dizer cana. Inventando desculpa pra justificar sua traição. É mentira, e que você não tava mais comigo. Se você não é fiel, se o forte seu não é amar, por que me enganar? Pra que me despertou amor? Oh Rude, oh Rude, por causa de você eu tô sabendo. Eu tô só no good good. Oh Rude, oh Rude, você me traiu numa mesa de snus.